Guilherme, eu falo aqui da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, onde agora pela manhã a Prefeitura Municipal fez uma prestação de contas do primeiro bimestre aqui do ano de 2014 para os vereadores das legislações aqui de Foz do Iguaçu. Vamos lá, está o presidente da Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu, Zé Carlos. Como que foi essa reunião e importante que exista sempre, né? Muito bom dia, vereador. Bom dia aos nossos ouvintes da querida CBN, Foz. Bom, é uma reunião importante, já era uma solicitação que nós tínhamos feito ao prefeito já há alguns meses atrás, para estar havendo esse tipo de encontro, para estar mostrando o que o governo até agora tem feito para os vereadores e para a população que está preocupada, no modo geral. E a gente percebeu que aquilo que a gente tem acompanhado pela internet, né, na questão das reclamações, muitas dessas situações já estão sendo encaminhadas, resolvidas, por exemplo, na questão do asfalto. Nós tomamos ciência aqui em todos os projetos dos contratos firmados, e esses contratos a gente tem que fazer uma ressalva para que a população possa entender, foram aprovados pela Câmara de Vereadores. Esses contratos só puderam ser firmados pelo município porque foram aprovados na Câmara do Vereador nesse ano e no ano passado, da qual vai, além do contrato firmado agora, que dá em torno de 12 milhões, tem mais em torno de 90 milhões de contratos que estão sendo programados para esse ano, que vão asfaltar praticamente toda a cidade, inclusive uma paralela à BR-277, que pega lá da região de Três Lagoas, vindo até o viaduto. É a situação aqui da Felipe Vanche, que é uma reivindicação há décadas aqui da população, que já está dentro da programação para o início da revitalização e da duplicação dela, né? Além do Jupira, além do Porto Meira, além da Grande Três Lagoas, da Vila C, do Califórnia. Então a gente tem percebido que está tendo, nessa questão do asfalto, está havendo um comprometimento e já as amarrações em contrato já para atender todas essas reivindicações. Na questão da saúde, que é outra reivindicação forte da população, sempre foi uma reivindicação forte e com razão, a gente está percebendo assim que está havendo um realocamento de discurso. A gente viu que pela pesquisa que foi realizada com a população que usou o sistema de saúde, tanto do Hospital Municipal, tanto da UPA, o nível de satisfação está bastante elevado, né? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber é ampliar esse trabalho. Nas comunidades, nós sabemos que tem que ter região tipo Porto Meira, tipo região Três Lagoas, Vila C, Califórnia. Nós temos que criar estrutura tipo um mini hospital ou um posto de saúde que funcione no mínimo até meia-noite ou que seja 24 horas para estar facilitando a vida da população. A gente viu a questão das praças públicas aqui nessa apresentação, que tem recurso aí em torno de 8 milhões, 10 milhões de reais para revitalizar, para organizar a questão das praças públicas, a questão das ciclovias, né? Então a gente está vendo que agora esse ano, aí, o ano do centenário do município, pelo menos no que foi apresentado, pelo menos nos valores que estão sendo disponibilizados através de convênio com o governo federal, da secretaria, vai tá atendendo, de uma certa forma, os anseios antigos da população. E dizer também, nessa história do carnaval, foi feita uma pesquisa com usuários, a gente tem que parabenizar, inclusive, os organizadores do carnaval aqui de 2014, no caso que a CBN foi a grande idealizadora, né, de estar fazendo esse carnaval diferente aqui em Foz do Iguaçu. Pela pesquisa que foi apresentada, em torno de 600 pessoas daqui da comunidade de Foz do Iguaçu, que foi o Instituto que pesquisou, o índice de satisfação com a organização do carnaval, com a letra da escola de samba, da Tom Maior, que apresentou Foz do Iguaçu, o nível de satisfação ultrapassou bom e ótimo, ultrapassou a casa de 50%. Então a gente está vendo assim que as coisas estão acontecendo, que está precisando haver é continuar nessa linha e ser trabalhado numa forma de estar democratizando as informações para a população. Então esse encontro hoje aqui vem suprir essa demanda de estar dando publicidade ao que o município está fazendo, e os vereadores, a maioria dos vereadores estiveram aqui, o secretário, a imprensa, com certeza vai ser uma caixa de ressonância para estar ampliando essas informações para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Quanto à pesquisa que nós vimos agora há pouco, creche, transporte público, por exemplo, não receberam notas tão boas. Qual que é a visão da Câmara e o que se pode fazer? O que a gente percebe é o seguinte: o transporte coletivo já é uma discussão já antiga, né? Desde a implantação da catraca eletrônica, né? Houve aquelas reclamações todas da demissão dos cobradores, da qual a gente sempre denunciou isso na Câmara de Vereadores. Inclusive, eu fiz um projeto até para proibir a dupla função do motorista, para que voltasse o cobrador. Né? E existe uma reclamação muito forte da questão do transporte coletivo, a questão dos horários dos ônibus, a questão dos pontos de ônibus. Ainda a gente tem localidades aqui que não tem pontos de ônibus, né? Então é um verdadeiro vergonha para uma cidade igual a nossa. Então, nesse sentido, né, nos horários dos ônibus, na questão dos pontos de ônibus, então a gente espera que foi levantada essas demandas a gente já tinha conhecimento na Câmara já há décadas, né, então o município vai ter que correr atrás disso aí. E na questão das creches, né, das questões da CEMEA, é aquela história, né, historicamente sempre teve uma demanda reprimida, né, uma fila de espera muito grande no CEMEI. O que a gente percebe é que está havendo projeto tanto do governo aí para reduzir essa demanda, né, reduzir essa demanda. Então, e a gente espera que reduza o quanto antes, porque as famílias, que as mães, os pais precisam de às vezes trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, né, às vezes deixa com o vizinho, com o parente, né, não é a solução. Então a gente espera que o município esse ano consiga pelo menos, se não zerar essa fila de espera, essa demanda reprimida aí, mas pelo menos que deixe dentro de um patamar de razoabilidade aí que possa estar minimizando essa situação. Por último, a Câmara de Vereadores também foi avaliada, foi mostrado aqui a avaliação. Qual que é a visão do senhor? Olha, na avaliação da Câmara de Vereadores, eu já sou um vereador que fui reeleito, né? A gente acompanhou em diversos momentos nesses últimos 5, 6 anos aí, com um mandato de vereador, e a gente percebeu que aquela denúncia que um ou outro vereador aí fica jogando que a Câmara lá embaixo, né, no índice de avaliação, não foi o que demonstrou nessa pesquisa feita com 600 moradores aqui de fora do Iguaçu, onde que o patamar de respeito pela Câmara entre ótimo e bom está próximo a 50%. Então, quer dizer, que é um índice considerável, um índice de respeito, um índice razoável. Isso tudo devido a um trabalho que a gente vem fazendo já como presidente dessa casa já o ano passado, na questão da transparência, da ética, da moralidade, né, da preocupação em dar uma resposta para a população. Tanto é que a gente tomou várias atitudes ali na Câmara de Vereador na questão da transparência. Porque todas as licitações que hoje acontecem na Câmara, então a gente fez até um pedido para o prefeito hoje aqui, que todas as licitações que houve na Câmara no último ano para cá, sempre foram transmitidas ao vivo pelas imagens da TV Câmara, foram gravadas, foram abertas para quem quisesse participar, né, no plenário da casa, para que fosse um processo bem transparente. Eu estou citando esse exemplo, né? Além das outras informações do salário de vereadores, dos assessores, né, a gente sempre fez um trabalho e sempre deixar bem transparente e aberto para quem quisesse, para que não gerasse dúvida. Então, tudo isso é o resultado que foi traduzido nessa pesquisa, onde que a Câmara está, na minha avaliação, inclusive constatado pelos próprios vereadores aqui, é uma das melhores avaliações que houve nas últimas legislaturas. Certo, muito obrigado pela entrevista do senhor aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia. Eu que agradeço e aproveito para dizer um bom dia a todos e todas. Muito obrigado. Guilherme, portanto, essa reunião seguirá acontecendo a cada bimestre, segundo informado aqui pelo prefeito Reni Pereira. Guilherme, de volta para você nos estúdios da Rádio CBN Foz.